crescer. Não foi como eu pensei, talvez poderia acreditar. Tô lei com os caras firmeza, tô satisfeito a conquistar. Realizei um dos meus sonhos, seu coração tem um grande tamanho. Aí faz aquele rap estilo original. Eu curto aquele funk, o clima é alto astral. Pra que se eu tô aqui já bolando meus planos? Você deve só tá me subestimando. Os dias estão passando, você fica pra trás. Aí vacilou, mostrou que não é capaz. Me senti jamais, ninguém é mais do que ninguém. Respeita a chave, a vida é boa pra quem tem. Sobe no toque, mostra que é baiano. Eu só falo a verdade, eu sou só taera politano. Boca do Rio, Tancredo Neves, cor ligado até o fim. Tá Lemos Brita, cada um por si. Quero ver um pouco dessa realidade. Um salve pros irmãos que vem a liberdade. Se fraquejou, não tem essa de irmandade. Só cola sangue bom, deixa o palácio a pilantragem. Como é sem preço, dinheiro, ouro, diamante. O brilho do sol pra mim é mais importante. Porque eu não tô marcando, não me subestime. Porque eu não tô marcando, não me subestime. Porque eu não tô marcando, não me subestime. Porque eu não tô marcando, não me subestime. Sensacional. Como um pintor que expressa em tela todo o seu valor. Vou que vou, expressão e arte de um compositor. Arco-íris, aquarela pros seus olhos incolor. Quanto mais branco, mais preto, qual é a cor? Dá tudo que tem, nego, mostro pra que vim, nego. Respeito quem tem, nego, todo meu apego. Meu segredo é não ter medo, você quer o meu emprego. Cada rima vale um tiro, um gatilho em cada dedo. Há muito tempo meus amigos são os mesmos, são leais, são iguais. Deus sabe o que faz. Rap é compromisso, sabotagem, esteja em paz. A verdade é uma só, não há hate sem rivais. Sei o peso da caneta, o poder da minha palavra. Cansei de ouvir sermão da arte que eu já dominava. Talento independe de raça, independe de cor. Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou. De São Paulo, o MC que tem a moral intacta. Que soma, que divide, que expande, que compacta. O rap hoje tá que tá cheio de gravata. Mas lá em 89, sei quem bateu na lata. Comecei em linha reta e vou assim até o fim. Quem tá certo ou tá errado, o quê? Você quer o Kennedy? Meu pai disse pra mim que mentira é coisa feia. Maluf foi quem disse que bandido é na cadeia. Vou construindo pontes, não castelo de areia. Você quer meu sangue só se for na sua veia. Humildade sem maldade é parede que apoia covarde. É como o bote da morte, te pega mais cedo ou mais tarde. Sem bola extra nem reserva no meu time. Porque eu não tô marcando, não me subestime. Porque eu não tô marcando, não me subestime. Porque eu não tô marcando, não me subestime. Porque eu não tô marcando, não me subestime. Porque eu não tô marcando, não me subestime. Sensacional.